Nascer na periferia, quebrada mil grau. Rap nacional nós pega e faz, sem meia verdade. Crime verbal, atitude na cidade. Diário oficial da periferia, elemento ponto SRAP. Procede a esse bande na gangue, os maloqueiros vão pirar. Nós pega e faz envolvido na cena, qual é seu problema? Fazendo de tudo pra poder vencer. Pode crer, tem que ter proceder pra sobreviver. Colando, formando, com os outros virando. Correria forte que é de miliano, ninguém desanda. Sou crime verbal, então tá normal. O verbo pesado que é contra o mal. Piscinas e tal, é tudo igual e tudo irmão. A divisão que tem pra um, tem pra todo, sangue bom. Maloca pirou, os outros gostou, as minas gravou, é o comboio. De calça larga e tênis bola. Rima que estrala, bate na caixa até umas horas. Desde 2000 e hoje até quando Deus quiser. O comboio de abarreta, calça larga, tá de pé. Tá de pé, tá de pé. Cê deixa nós na luta, nós pega e faz. No rap é assim que é, nós pega e faz. Desde 2000 e hoje até quando Deus quiser. O comboio de abarreta, calça larga, tá de pé. O comboio de abarreta, calça larga, tá de pé. Pra maloca pirar, só maloqueiro de atitude. Os grupos se uniu de várias partes da cidade. Em quem se identifica, vem com nós, fica à vontade. Nós pega e faz, direto de BH. Nós pega e faz, instinto louco de expressão. Nós pega e faz, penso na revolução. Da mente de atitude, sem revólver na mão. Sem minha verdade pra provar que o som é nosso e que nós pega e faz. É a atitude de fazer, mostrando que é capaz. É a rua, é os beco, é a autoestima do gueto. Que é pros comédia arrepiar quando tão faz maloqueiro. Demorou, chama nós, solta a voz, vem pirar. O Spider só chamou, pois sabe, tamo aqui pra somar. Subtrair as coisas ruins que divide a rapa. Multiplicar as coisas boas através das palavras. Nós pega e faz, tamo junto e maloqueirado. Na certeza de falar, somos abençoados. Nossos corre sempre foi no plural, desde o começo. Hoje reconhecidos no Brasil inteiro. Sempre curti os ragos, reggae dentro dos rap. Curti as meninas de dread, é louco os cara de black. Aqui sorri, chorei, curti feliz. Pra mim, pra ti, eu quis viajar. Nessa aqui nós pega e faz, que é pra provar que eu fiz. O comboio de abarreta, calça larga, tá de pé. Pra maloca pirar, só maloqueiro de atitude. Os grupos se uniu de várias partes da cidade. E quem se identifica, vem com nós, fica à vontade. O crime é verbal, é arma letal. Sem meia verdade, diário oficial. Da periferia, o elemento ponto SS. Band forma gangue, nós pega e faz. Favela é nós, maloqueiro demorou. Mais um louco, guerreiro lutador. Envolvido na cena, sou preto. A rima estraçalha sacou. Aqui é nós, nós pega e faz louco. É nós de novo, negou. Aqui mais um compositor. Três sentimentos com amor. Representou, conquistou. Quem ouviu, adorou. D.O.P. a família, a favela reunida. Nós pega e faz envolvida. Escruta de quebrada, a maloca tá formada. De abarreta, calça larga, roubando a cena, rapaziada. Se quer revolução, escutar o que é bom. R.A.P. autoestima, contagia meu irmão. Levantando o povo com uma rajada de formação. Conscientes, ideias quentes, expressamos o mundão. Estamos com o verbo na ponta da língua. Nós pega e faz correria, nós pega e faz. Então se liga. O comboio de abarreta, calça larga, tá de pé. Pra maloca pirar, só maloqueiro de atitude. Os grupos se uniu de várias partes da cidade. E quem se identifica, vem com nós, fica à vontade. O crime é verbal, é arma letal. Sem meia verdade, diário oficial. Da periferia, o elemento ponto SS. Bang de forma gangue, nós pega e faz. Se deixa nós na luta, nós pega e faz. O rap é assim que é, nós pega e faz. Desde 2000 e hoje até quando Deus quiser. O comboio de abarreta, calça larga, tá de pé.